quando a saudade invadir teu coração, virás então me pedir perdão. Eu te farei sentir os males que passei, não te aceito de novo, mas já te perdoei. Eu te farei sentir os males que passei, não te aceito de novo, mas já te perdoei. Nossa vida exuberante era uma tela deslumbrante, pintada pelo nosso Criador. Quando teu amor foi acabando, a tela foi desbotando e o destino não é restaurador. Francamente, eu lamento teu enorme sofrimento, mas não tenho lenitivo pra tua dor. Quando a saudade invadir seu coração, virás então me pedir perdão. Eu te farei sentir os males que passei, não te aceito de novo, mas já te perdoei. Eu te farei sentir os males que passei, não te aceito de novo, mas já te perdoei. Nossa vida exuberante era uma tela deslumbrante, pintada pelo nosso Criador. Quando teu amor foi acabando, a tela foi desbotando e o destino não é restaurador. Francamente, eu lamento meu enorme sofrimento, mas não tenho lenitivo pra tua dor. Viva Nelson Sargento, que nos deixou hoje. Este programa tem homenagens a Moacir Santos, que está no fundo, e Moacir Luz, do Samba Trabalhador. Está no ar pela Rádio Campeche, todos os problemas técnicos, Muqueca de Siri. Ô Duduá! Viva João Bosco! E viva o Flamengo! Diz o Duduá, quem sou eu? Pra onde vou? De onde vim? Quem me fez voar? Céus navegar tanto assim. Diz se foi o Lofim ou se foi o Lorum, foi o Lodumare ou todos três em um. Sinto flutuar outro eu, todo amor sobre mim. Sou tudo a quem me deu este ar leve assim. Veio eleguar, vibrar toda a tensão vital. Diz o Duduá, sou de quem? Sou do ar, sou do chão. Diz se é um mal ou

Tem siri, tem siri com moqueca, moqueca de siri. Siri de moqueca e moquecas de siri. Uma vez eu fiz um projeto chamado Álbum de Retratos. Uma série de entrevistas com pessoas. Era uma sequência fotográfica da infância, para poder tentar entender o que foi aquele menino, né, brincando na areia da praia, virar um cientista, um engenheiro, um médico, um músico. Né? E depois eu fiquei pensando muito sobre essa coisa da formação musical. Né? Às vezes você é pego por alguma coisa te marca na tua trajetória de criança, que aquilo. O meu avô era do Corpo de Bombeiros, era músico, clarinetista do Corpo de Bombeiros. Eu assisti de vez em quando aquelas coisas do coreto que ele tocava. Aquilo me marcou muito. Ele fazendo a introdução do hino nacional. Fazia aquilo estudando clarinete. Eu achava aquilo fascinante. Parecia um jogo, né? Aquela velocidade técnica. Eu morava com ele um pouco em Copacabana. E ali tinha a TV Rio, ele tinha concerto para a juventude. Assistia muito aqueles concertos, depois ia tomar sorvete. E na rua Sousa Lima, onde eu morava, tinha uma banca de jornal, onde meu avô comprava as coleções daquelas revistas da época, junto com o Dorival Caymmi. E por conta disso, com maior pureza, assim, nada, meu avô comprou um disco, alguns discos do Dorival, por ser vizinho, né? E um dos discos foi aquele disco do violão, só violão e voz, que ele fala das canções praieiras dele. Aquilo eu devia ter 6 anos, 8 anos de idade. Me marcou muito, fiquei muito com aquilo na cabeça, escutando aquelas coisas, em concerto. Né? Quando eu fui morar, eu saí de Copacabana, eu fui morar na Vila Aliança, em Bangu. Meu pai era presidente de clube de futebol de várzea. E os jogos eram os domingos, ia para Realengo, Padre Miguel, Santa Cruz, e depois a gente tinha um almoço dos jogadores, depois na sede. A sede era um barracão, tinha atrás de uma padaria, no Senador Camará. E imediatamente ele tinha samba, era um outro samba, era um samba primitivo mesmo, lata, um tamborim, um pandeiro, acho que não tinha nem instrumento nenhum de harmonia. E se cantava a tarde toda, aquilo também me marcou muito. Ouvi Miltinho, ouvi os sambas enredo, aquelas coisas todas, né? Então, essa pergunta para mim de... Eu acho que isso me traduziu, acabou me ajudando muito a compreender a música de uma forma mais aberta. Sou a sétima corda e passo devagarinho, com odoro no coração. Meu nome em letras de ouro é parte do tesouro de qualquer agremiação. Bora, gente! Tipo Igor Mano. Meu irmão.

sacanagem, me falta coragem. Um medo danado de não agradar. Tô mal de cintura no jogo, na jura. Essa criatura vai me bagunçar. Já passa da hora, quem sabe agora a nega resolve encostar. Aí nossa roda de samba não vai mais parar. Já passa da hora, quem sabe agora a nega resolve encostar. Aí nossa roda de samba não vai mais parar. Tem malandro ligado na dela, mas ela não dá confiança a ninguém. Quando passa de um lado pro outro eu olho também. Perguntei se aquele gingado vem lá da Portela ou da Vila Vintém. Alguém disse que o seu paradeiro é pra lá de Xerém. E desfila daquele jeitinho, abrindo caminho, chamando atenção. Faz a festa na roda de samba do meu coração. Saracotia, segunda-feira, pra que trabalhar? Se tem batucada, ela vai samba. Deixa qualquer homem de bobeira, não dá pra chegar. Eu vi de longe e gostei do laia laia. Sacanagem, me falta coragem. Um medo danado de não agradar. Tô mal de cintura no jogo, na jura. Essa criatura vai me bagunçar. Já passa da hora, quem sabe agora a nega resolve encostar. Aí nossa roda de samba não vai mais parar. Já passa da hora, quem sabe agora a nega resolve encostar. Aí nossa roda de samba não vai mais parar. Não. Aí nossa roda de samba não vai mais parar. Aí nossa roda de samba não vai mais parar. Aí, Moacir Luz, que mulher é essa, hein? Quem sabe agora a nega resolve encostar, hein? Aí que esse samba não pode mais parar. Tô de olho. E tem malandro ligado na dela, hein? Agora, Moacir Luz recebe Jorge Aragão, samba de Obá. Depois, fechando o lado A, Aloysio Machado, autor de Não Deixa o Samba Morrer. Vou fazer um samba descompromissado e raro. Quer saber? Era fato consumar, concebido, sincopar. Decidi roçar no prato um senhor partido alto. Samba descompromissado e raro, quer saber? Era fato consumado, concebido, sincopado. Decidi roçar no prato um senhor, partido alto. Samba de uva, fácil de cantar. Desses que a gente se entrega e do nada se pega, bato. Palma da mão, virou, viral, viralizou, virou, virou. É no retro renovado, logado nas redes de toda essa nova geração. Morou, sacou, virou um. Quem dera todo samba fosse assim. Descompromissado e raro, quer saber? Era fato consumado, concebido, sincopado. Decidi roçar no prato um senhor particular. Samba de uva, samba de uva, fácil de cantar, fácil de cantar. Desses que a gente se entrega e do nada se pega, batucando na palma da mão. Virou, virou. jogado nas redes de toda essa nova geração. Morou, sacou, virou um. Quem dera todo samba fosse assim. Quem dera todo samba fosse assim. Prazer também sou dor. Eu sou causa, sou efeito. Sou dor, eu sou direito. Enfim, eu sou o que sou. Chega então, chega com meu, cheguei. Pisa com meu, pisei. No chão que me consagrou. Olha que lele. Eu não fabulei. Hoje Deus me designou. Olha que lele. Eu não fabulei. Hoje Deus me designou. Vem na pureza do vento, na luz que o sol reluz, no sonho que me conduz, ao choro no pé da cruz. E tudo que faz a vida desmerecer a razão, e meus olhos se confundem, vou ver tanta ingratidão. E meus olhos se confundem, vou ver tanta ingratidão. Chega com meu, cheguei. Pisa com meu, pisei. No chão que me consagrou. Se mexe comigo. Olha que lele. Desde eu nunca pulei. Embora é pra comigo. No lado A do Moqueca de Siri, ouvimos Nelson Sargento com Galo Preto e Pedro Miranda. O destino não é restaurador. Nelson Sargento que parou hoje. João Bosco interpretou de Moacir Santos o Duduá. A capela com a querida amiga Raquel Barreto, aqui de São José, Explode Coração. Aí Márcia Loma, também da Ilha, com Corcovado. Lembrando que Márcia Loma dá uma canja pro duo Nosso Samba, todo sábado no Sufocos Bar, aqui na Avenida Campeche, na Lagoa Pequena. Aí vem a homenagem a Moacir Luz, com o depoimento dele. No fundo, Acabou Meu Pai, e depois Anjo da Velha Guarda, com Tereza Cristina e o Samba do Trabalhador. Aí Atravessado, com a Cuíca Maravilhosa de Pretinho da Serrinha. Fred Camacho, com Moacir Luz, Gostei do Laiá, Laiá. Trava-língua. Aí Moacir Luz com Jorge Aragão, Voz Maravilhosa, Samba de Obá. Fechamos com Aloysio Machado, querido amigo, um abraço. Faixa extraída do Quintal do Zeca, com regência de Rio do Hora, também outro querido amigo. Pisa Como Eu Pisei, e depois o samba enredo da minha querida escola de samba, Império Serrano, Bumbum, Paticumbum, Procura um Dum. No fundo estamos ouvindo Coisa Número 1 de Moacir Santos. E vamos abrir o lado B ouvindo duas músicas dele. Uma com Djavan e depois a outra com Gilberto Gil. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Moqueca Siri. Moqueca com U e QU. Que moqueca com U é mais gostosa. É uma alegria, porque trata-se de um músico raro, um músico que consegue misturar o erudito com o popular, com uma categoria assim, impressionante. O Moacir é um homem que tem uma formação, pela música que faz, claramente clássica, deve ter ouvido muito música clássica, e a música do Nordeste, Luiz Gonzaga, enfim, a fonte que todos nós bebemos, né? Se um clarão lilás te banhar de luz, não te acanhes não, sou eu. Se uma estranha paz te vestir de azul, não te espantes não, sou eu. Se descer dos céus o dragão lunar, manda me chamar pelo amor de Deus. Pois teu anjo bom, teu Ogumegê, teu Alapedé, sou eu. Thank you. descer dos céus, o dragão lunar manda me chamar pelo amor de Deus. Pois teu anjo bom, teu Ogum Megê, teu Alabedé sou eu. Se um clarão lilás te banhar de luz, não te acanhes não, sou eu. Pois teu anjo bom, teu Ogum Megê, teu Alabedé sou eu. Sou eu. Grande Moacir. Grande Viz de Avan. Repica aí que eu quero ver

sinto mais livre no querer. O amor que diga que fim dá, se de forma ímpar esse gosto. Try the phrases you are across with the soft breezy covered sands. Blessed is the dreaming of the sleeper that surrounds our proselitismo babaca da voz do Brasil. Tem Muqueca de Siri aqui na Rádio Campest 98.3 FM, radiocampest.com.br, nessa rede proprietária a qual chamamos de internet. @MuquecaSiri pra nos achar. Este programa aqui desde 2006, na Rebeldia, é feito em software livre. Agora PC Silva. Quando o gigante acordou, muita gente pensou: lá vem ele salvar o Brasil. Loja de chocolate. Acordou com fome, com raiva, engolindo tudo e arrotando seu jeito viril. Se liga no ponche de laranja. Muitos e muitos minúsculos homens pequenos tiveram em quem se espelhar. E foi creme craque com leite condensado pra tudo que é lado, ração pro rebanho. Meu Deus, os velhotes, os sangrentos anos de chumbo cevaram demais seu filhote. Pela memória do monstro mais horripilante, e pra completar o pacote, tinha um marreco de rabo amarrado julgando que dava pra engrossar o caldo. E era esse caldo um caldo de sabor supremo, comida do demo, ração pro rebanho comer. Ódio no gabinete, puxo no canivete, loja de chocolate. Depois de manchada a faixa é passada na rampa e o vírus do ódio se espalha. O jeito sensível e sensato de numerar filhos é o ápice do orgulho canalha. Grande engodo sentado na terra planície, tocando fogo na floresta, que ninguém mais presta nos tempos da anticiência, extrema demência de todo o rebanho. Sonho dourado acabou em ponche de laranja, só sobrou o bagaço. Não tem mais jeito nem cura, placebo ou vacina, concretização do fracasso. No futuro, em breve, nos livros de história, vai ter um capítulo à parte. quão custou caro, fazendo reparo de todo o rebanho Brasil. Olho no gabinete, puxo no canivete, loja de chocolate. Olho no gabinete, puxo no canivete, loja de chocolate. Olho no gabinete, puxo no canivete, loja de chocolate. Maria Flor, cor de Maria. Este branco de cores que pintei não é mais o meu único falar. Tantos tons que o som silenciei, tudo aquilo que eu tive que calar. Se deixar falar, eu sei encontrar-me nesta cor. Um novo olhar retratei numa tela sem rancor. Outra tinta joguei na vida, a ferida virou gravura, a ternura se alimenta. Antes era a textura, ando em busca desta cura, sem censura do que canto. E pra não chorar um pranto, vou andar sem muita frescura. O azul do mar é tão forte como o corte de branco do céu. E a rosa azul é celeste, de vermelho eu não sujo o pincel. Nossa água. Do B, do Moqueca de Siri de hoje. Ouvimos três músicas de Moacir Santos. Coisa número um, instrumental, que fez a nossa BG. Djavan, Sou Eu. Gilberto Gil interpretou Maracatu, Nação do Amor. Tudo isso do maestro Moacir Santos. Aí veio Vida de Estrela, a versão que Pierre Aderne dividiu com A Rua das Pretas, Satoshi Takeishi e Jorge Continentino. Carlinhos Brown, Cover Sands, PC Silva, Loja de Chocolate, contando a história do imbecil do presidente. Por isso, todo mundo na luta no sábado, seja pelas redes, seja na rua, de forma presencial, virtual, intelectual. Vamos protestar contra esse babaca. Aí fechamos com Maria Flor, Cor de Maria. No fundo estamos ouvindo a versão da música de André Sampaio, Zimbabuenim, por Buguinha Dub. Moqueca de Siri está aqui na Rádio Campestre toda quinta-feira ao vivo, depois do proselitismo babaca da Voz do Brasil, 8 da noite. Domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa. E na sexta-feira ele já fica disponível para livre download, sem banner, sem ADS Google, sem porra publicitária nenhuma. No archive.org, archive.org. Esse programa eu vou tocar saideira, deixar um upa apertado pro meu grande amigo Moacir Luiz, o Moa. Muita saudade de você, querido. Vamos com Delírios da Baixa Gastronomia, gravado em São Paulo, Samba do Pirajá, Esquina Carioca, com Luiz Carlos da Vila, João Nogueira, grande galera, Martinho da Vila, Bete Carvalho, pô, maior coro. Valeu, galera. Até quinta que vem. Eu sou o Siri, fico por aqui. Azeitinho, giló, pimenta fresca no bobó, a abrideira do balcão. Saudações rubro-negras! Dentro do pirão, uma corvina, um azulão, e a feijoada desenhando sábado. Cozido a brasileira, no domingo e quarta-feira, também tem um camarão na abóbora. Depois se apaixonar pela batida do lugar. A melhor garçom de borboleta, escrito a giz na tabuleta. Mocotó, frango com quiabo, um cabrito temperado, é de se ajoelhar. No caldo do ensopado, um lagarto fatiado, é de fazer chorar. Deu montes corações, no pirajá das ilusões, Lamas e Luiz, Adonis dos fiéis, enjibaiado de pastéis. Sou feliz, ei, ei. Azeite no giló, pimenta fresca no vovó, a abrigueira no balcão de namoro. Oh, oh. Dentro do pirão, uma corvina, um azulão, é a feijoada desenhando o sábado. Cozido a brasileira no domingo e quarta-feira, e também tem um camarão na vovó. Pela batida do lugar, a melhor garçom de borboleta, escrito a giz na tabuleta. ajoelha. No caldo do ensopado, um lagarto fatiado é de fazer chorar. Diamantes, corações, pirajadas, ilusões, lamas, ilusões, adones dos fiéis, de vaiar. Com coradas, caprichadas, malaguetas, vem servir. Deixa o catraco aí, diz o que eu vou pedir. Pirata paulista, uma isca lisboeta, vem servir. Passado com dois ovos na manteiga, vem servir. Deixa o cardápio aí, diz o que eu vou pedir. Pra finalizar, aceito a dica do jaguar, vou dormir. Deixa o cardápio aí, diz o que eu vou pedir. Das costelinhas caprichadas na cerveja, vem servir. Deixa o cardápio aí, diz o que eu vou pedir. Por finalizar, aceito a dica do jaguar, vou dormir. O Keca de Sininho.